Noroeste. Zona 7. Zona 4. 90 graus, espaço norte. Pouso autorizado. Estão no 0, check-in. Boa noite, embaixo travado, pouso autorizado na 10, zona 7, na 4. Agora para 084. Alpha, approved. Push back into Paraná. Come back to Texas. Bravo Vito, Romeo 101, contact now receive center on frequency 125.45, if unable 126.85. Confirm 125.45, unable 126.85. Affirmative. Okay, thank you, bye-bye. Bye. Então, 38 na zona, sem identificação, desse mantém a 2000, ajuste M13 na chegada, bom, que guarde procedimento ILS X-ray. Gente. Position. Zero 8 4 Radio Taxi. Except for Zaya, India. Coming back to Rising, loading point. Turn 81013. This is an important one, you by India. Call you back from the Holy Cross. I'm at 0 8 4. Alpha 0 8 4, how many people on board are there? Some 5. Alpha 084, we are 225 people on board. 225, thank you. Boa noite, 96, boa noite, acende a identificação, desse manter 3000 na chegada da Mare, guarde LS X-Ray, ajuste no 013. Boa noite, 96. Agente 1013, entendeu? DC 3000, confirma? Confirmo. Para 3000, ajuste padrão, boa noite, 96. 3000, padrão, 896. T3891 libera restrições de 4000? Afirmo, desconsidere e autorizado final S, tá? 3891. Boa noite, 05. Prepare a pulte, agora tem uma gente para copiar. Template level 370, Namomo Kogbu after GBIT. This climate template level 370, Namomo Kogbu after GBIT. Affirmative. Tá 3891 no Chame Torre, 118, decimal 95. 1896, decimal 10 2000, autorizado no LS, está livre de desconsiderar as restrições em ITAP. Gol 896, desse mantenha 2000, autorizado final S, está livre de considerar as restrições em TAP, gol 896. Ok, desce para 2000, considera as restrições em TAP e informarei estatizado, gol 896. Gol 258, ativo, obrigado, 3952, chamará. Salvador, boa noite, 3290, Baixeira da Voz, João. Nós 3290, pouso autorizado, pista 10. Vento 70 graus, contra mais. Pouso autorizado, pista 10, 3290. Delta 084, contact the now receive center on frequency 125.45, if unable 126.85. Gol 896, chame torre, 118.95. 118.95. Europa 084, control. FM, contact 125.45, unable 126.85. Afirmativo, nice. Boa noite, 96, posso quando baixado e travado. Tá, com trem baixado e travado, estabilizado em ILS e avistando. Gente, então tem todos autorizados, 30.0, já tem 30 graus, 4 mais. Boa noite, 96. Os autorizados, 896. Autorizado Aracaju, 230, valor da pista 10, saída Puca, já é uma página direta. Controle 120.8, transponda 5443. Fortaleza, 0876, Alfa, repórter, Sérgio Guedes. Alfa, Sérgio Guedes, chama 896, vamos.